andresilismoral.com.br. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, gritando solta, botando tudo, vai. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, gritando solta, botando tudo. Civil, o mural de Ibi Koala.